via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 quando lá chame torre 118 decimal 3, bom voo. Via Juliette Alfa, autorizado táxi até o ponto de espera. Vai chamar a 183 com a torre, muito obrigado, um bom dia, 1-6-3. Bom dia. Vai observar a nave da companhia que efetuou o push no portão 09. Está passando através do portão 08 agora. Vai ingressar na Taxiway Alpha. Após o ingresso da mesma, está autorizado a ingressar a Juliette, portão 10, portão 10, ou 1897. Esse é que tem a aeronave à vista, após Juliette, portão 10. Ah, uma pergunta aí: tem informação aí nos buracos aí próximo a ela? 48, reduza para aproximação e informa o tráfego na final a 9 milhas, está autorizado LS, informa estabilizado. Reduzindo para aproximação, CS do tráfego, informará estabilizado, 9648. Alfa e Kilo Pad 3. Alfa, Kilo Pad 3, graças ao sistema. Trip 5 no 4, para pushback acionamento. Trip 5 no 4, aguarde para o push, remoto no 4. Aguardando. Eu Eco Índia, está sob vetor, curve à esquerda, na proa de pelo. 7, à esquerda, na proa de pelo, Roma Eco Índia. Push. Aguardando para o push. O 4069, previsão para decolagem mais 3 minutos. Equipe 5514, coordene com a equipe de pátio, vai parquear uma aeronave da Gol no portão 10. Após o parqueamento da mesma, está autorizado o pushback. Após o plano para o táxi, o trip 5514. 5514, que a gente vai chamar para o táxi. Estabilizado no ILS da 10, o Rio 9648. 9648, chame torre 118 decimal 3. 2183. Torre Salvador, bom dia, o Rio 9648, está estabilizado no ILS da 10. Rio 9648, continue na aproximação, aguardando pista livre, ajuste 10, 14, cheque trem de pouso. Embaixo e travado, aguardando instruções de pouso, 9648, passando externo. Romeo, então 3179? Afirma na Foxtrot. Então 3179, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3179. Azul 4069, visual com o tráfego na final, pista 10. Visual. Gente, após passagem do mesmo, está autorizado alinhar e manter pista 10. Após a passagem da aeronave, alinhe e mantém 10, azul 4069. Salvador 1, bom dia, é o gol 1-642. 1-642, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera no 1-642. Alfa, Índia, Juliette, T3179. T3179, prossegue Alfa, Índia, portão 02. Alfa, Índia, 02, T3179. Azul 4069, autorizado decolar, pista no 0, vento cruno 90 graus, 06, 12 de nós. Nível decolagem, Azul 4069. Ainda 250, Romeu com Índia. Voo no 642, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Trip 55 no 4, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 1-18, decimal 3, bom voo. Juliette Alfa, 123, vai chamar o Trip 55 no 4. No 7, prossiga. Informação hotel, autorização, Brasília 340. Brasília 340, aguarde cópia, tá 35 no 7. Tá ciente, por gentileza a saída. Pole, transição, fito. Obrigado. 5-4, controle Salvador 1-1-9, decimal 8. Salvador 19-8, bom dia. Controle Salvador, Ponte Azul 4069, na Gole Gonza. Azul 4069, contato radar, supor nível 360, saída Gole Gonza. 360, sobe, Gole Gonza, Azul 4069. Controle Salvador, bom dia, Airjet 6709, com a informação hotel. 6709, a sua identificação, chegada bom, fidelidade, mantém nível 040, inicie redução para 2509. Afirmativo, identificou, descendo para o 040, reduzindo para 259, o 76709. Controle Salvador, bom dia, o Velog 6514, vai passando 180 para 150, na Mari. Velog 6514, sua identificação, chegada a Mari, desse mantém nível 050. Desse mantém o 050, na Mari, o 6514. Controle, Roberto, entra visual com a cabeça do 97 agora, senhora. Pode cancelar e prosseguir para o pouso 97. Gente, dessa mantenha 1.500 pés, o meu é com Índia. Certo, 1.500 pés, é com Índia. Meu é com Índia, tem condições de dar presente voando na proa da rotatória? Afirmativo. Voando na proa da rotatória, desse mantenha 1.500 pés. Certo, é com Índia. É com Índia na proa da rotatória, desce para 1.500 e chame a torre 1 no 8, decimal 3. Certo, aqui. Não é com Índia voltando, cara? Papá Romeu, Romeu é com Índia, continue na aproximação, pista no 7, ainda não avistado, ajuste 1-0 no 4. Certo, 1-0 no 4, piso alto agora na final de 10 milhas. O Romeu é com Índia, pode prosseguir para o posição? Negativo, é após final de 4 milhas. Reportará. Voo no 642, decolado ao 56, controle Salvador 119, decimal 8. 198, muito obrigado, bom dia, 1-642. Voo no 7, no 6, está saindo a informação hotel, posição 8, autorização Brasília. Voo no 7, no 5, aguarde Brasília, número 3 para cópia. No 3 para cópia, no 7, no 5. Então 35, no 7, pronto, cópia. Afirmo. 3517, autorizado Brasília, ao nível 340, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, subida gola e transição Ofito. Frequência do controle 119.8, transponder 5130. Cliente autorizado Salvador 340 pela Upper Zulu 17. Decola da 10, curva à direita na gole Ofito. 198 é o controle. 130, transponder 3517. 3517, correto, portão 04, chame pronto para push e acionamento. Tomará 3517. 6514, reduza para 2509. 2509, 6514. Romeu, 7, o Papa Romeu, Romeu Eco Índia, continuando na aproximação, após final de 3 milhas, cheque trem de pouso, o vento 170 graus, 07 nós. Cheque Eco Índia, reportará 3 milhas. 5514, decolado 258, controle Salvador 119, decimal 8. Controle 198, grato, bom dia. Controle ao trip 5514. Trip 5514, contato radar. Suba ao nível 150, saída Puca, transição Aracaju. 150, Puca, Aracaju. Trip. Romeu, Romeu, Eco Índia, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 190 graus, 079, cheque trem de pouso. Cheque trem fixo, Romeu, Eco Índia, reportará no solo. Vida da El, transição de NER, frequência do controle 119.8, transponder 5135. Controle 119.80, transponder 5135. Bruno 607, correto, portão 062, chame pronto para push e acionamento. Marado mesmo. Bruno 715, pronto, cópia. Bruno 715, pronto, cópia. Bruno 715, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, subida gole, transição Ofito. Frequência do controle 119.8, transponder 5137. Autorizado 360, Brasília na Upper Zulu 17. Decola da 10, direita pai, saída, gole, transição Ofito. Controle 119.80, transponder 5137, 1715. 1715, correto, portão 08, chame pronto para push e acionamento. Portão 08, chamará, 1715. Azul 4069, chame Recife 1288, até no 3325. 2888-1325-4069. Gol 1642, Recife 2085, alterno 2845 com Recife, é o gol 1642, um bom dia. Só meu pátio aqui, prossegue. Nível 360, via Upper Whisky 58. Intervalo da pista 1-0 com curva à direita, subida Gol e transição Gonza. Frequência do controle 1-19.8, transponder 5-1-4-0. 3-6-0, transitado para 9-15, 3-5-8, decola da pista décima direita, Gol e Gonza. 1-19-8, 5-1-4-0, transponder Gol 1-8-9-7. 1897, correto, portão 10, chame pronto para push e acionamento. Passa pronto, 1897. Segue log 6504 via Mária 2A2000 pés, ajuste 1-0-1-4. 1-0-1-4, autorizado 2000 via Mária ao 6504. Salvador, bom dia, tá, 3153, informação Índia, aprovação para o Rio de Janeiro, nível 360. Então 3153, Galeão, 360, pronto, pop. Pronto. Então 3153, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 1-0 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 1-19.8, transponder 5-1-4-2. 3-0 aprovado, conforme 2-14, até depois da Peralta 317. Decola da DL direita, da El Blaze, 19-8, controle 5-1-4-2, o 3-1-5-2. Então 3153, correto, portão 03, chame pronto para push e acionamento. É, chama pronto. E nós? Vive Pouso, 1067-09-10-14. Trip 5514, Recife 1285, alterna 2545. Confirme as frequências, por favor. 12685, alterno 2545. 12685, 12545, muito grato. Bom dia. Obrigado, 6514, atualizado em LS, forma estabilizada. Reportará estabilizado, 6514. Salvador, Gol 1804. Bom dia. 04, bom dia, 360 Galeão, pronto, cópia. Pronto, prossiga. 1804, autorizado Galeão, nível 360, via Alfa Zulu 14, até Toquim, após Zéper Alfa 317. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.8, transponda 5144. Ambiente autorizado, 360 Galeão, Alfa Zulu 14, até Toquim, após Zéper Alfa 317. Decola pistão no zero, curva direita da El Blé. Controle 119.8, transponda 5144, 1804. 1804, correto, portão 07, pronto para push e acionamento. 804. Solo Salvador, é o Webjet 6709, livrou, instruções. Webjet 6709, bom dia, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, pole position 0109. Paulo Salvador, 607, pushback acionamento. Eu no 607, no portão 0612, autorizado chamado. Quem me chamará? Bom dia, tá passando externo, baixando o trem agora. Gente, largue logo 65 no 4, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 06, nós, cheque trem. Baixo e travado. Superfície 190 graus 09 nós. Gente, obrigado. E o papinho tá abrindo máximo? Agora no brilho máximo. O Variglog 65 no 4. Ok, obrigado. Largue logo 65 no 4, no solo ao zono 0, libere primeira à direita, solo 121 decimal 9. Primeira à direita, 121 decimal 9, com solo, de logo 65 no 4, obrigado pela. Log 65 no 4, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, 65 no 4. Salvador, 607 para o táxi, tem 4 horas. No terno da Leão, tem 79 a bordo. Confirmando 179 a bordo? Confirmado. João no 607, autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá torre 118, décimo ao 3, bom voo. Juliette Alfa, espera 077, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Eu 607, de curiosidade, qual aeronave tem o call sign de Brasil? Voo 1 7 5 para receita fechada cancelamento, box 8. Autorizado 1 7 5 chame táxi. 1 7 5. O Brasil seria o aeronave da TAF, que está na terceira posição da direita para a esquerda. Ah, sim, então, é... Então, deve ser tratamento, então... Ainda bem que era fácil, né? Era sim. Ok, muito obrigado. Laranja. Com certeza. Salvador, bom dia, voo 607, está pronto. Voo no 607, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 180 graus, 09 nós. Além da decola da 10, 607, confirma o ajuste de altímetro? Agora 10, 14. Grato. O 357 na posição 4, pushback acionamento. Autorizado o reporte táxi, 3517. Reportará.